alguém que me consiga salvar. Será que o super-homem sempre morreu ou não? Thank you. nos pode ensinar o que vai na alma de alguém que recusa deitar sobre o chão. Mas isso é sem ofensa. Sou eu e ela naquele fartote. Amor, prazer, eu mostrava o meu forte. Com muita calma, com muito amor. Ela na minha alma e eu gritando por favor. Nunca me deixes, preciso de ti. O amor é uma loucura e tu precisas de mim. Em qualquer altura, em qualquer lugar, sinto a tua presença até no meu olhar. Me deixes, preciso de ti. O amor é uma loucura e tu precisas de mim. Em qualquer altura, em qualquer lugar, sinto a tua presença até no meu olhar. Da fé e descansa no Criador. Tarde de verão, noite de inverno, brisa de paraíso ou chama de inferno. És como um dois em um, versão concentrada para a minha razão angustiada, serenada, sempre ao meu lado, sempre longe de mim, sempre mais que suficiente, sempre assim assim. Nunca me deixes, preciso de ti. O amor é uma loucura e tu precisas de mim. Em qualquer altura, em qualquer lugar, sinto

sempre assim. Quero te pedir perdão